Não, depois você atrapalha a outra, o outro bairro. Quem é que quer introduzir? Então, a Fernanda Henriques, por favor. E depois a Maria João Primeiro, de repente percebi que uma pessoa que eu não conhecia, que eu não encontrava há muito tempo, estava afinal viva e estava aqui. Eu fui sua aluna na Faculdade de Teológica da Faculdade. A e realmente queria partilhar essa satisfação de haver qualquer coisa de novo nas suas aulas. Horríveis aulas de lógica, mas de qualquer modo, dizer isso, havia realmente uma coisa nova. Quando foi o concílio, não pertencia sequer à igreja. Além disso, morava numa aldeia a 50 km de Lisboa, mas era como se morasse em Freixo de Espada assim, ou assim parecido. Era Vila Franca de Xira, exatamente, como o senhor dizia, disse. Encontrava, mas é assim, aquilo que me, que não vivi nada disso que vocês viveram, como agora, como ouvinte, como destinatário do vosso discurso, aquilo que não deixa de me causar impressão é como os dois clérigos, peço desculpa, um e o outro, que falaram, falam num tom muito mais radical e muito mais crítico do que os três, as duas leigas e o leigo falaram. Isto a mim faz-me alguma impressão. Isso? Não, faz-me alguma impressão e ao mesmo tempo eu acho que é extremamente revelador no fundo de qualquer coisa que ultrapassa a própria instituição que acontece. Porque não há dúvida nenhuma que mexeu na vida destas pessoas, de uma maneira ou de outra, se calhar há do que outras, mas, no fundo, eu acho que o Sr. José tinha razão, em termos institucionais não mudou nada, e isso é um testemunho que vocês dão no lado dele. E isso foi o que me mostrou, no bom e no mau sentido, mas se quiserem comentar, é só isso, não tenho uma pergunta, é só este, no fundo, este testemunho de alguém que não viveu nada disso, repito, mas ver como pode ter mexido a níveis diferentes e pode ter sido, apesar de todas as sementes do Vaticano II, podem ter sido maiores do que a própria instituição revela, não é? No sentido de avalia. Bem, mais ninguém? Ah, não. Eu queria fazer-lhes apreciar imenso as cinco intervenções, mas há um aspecto que gostaria de ver aflorado, que é a relação do concílio com a renovação teológica. Falou-se aqui da litúrgica, falou-se da disciplinar, até se falou da moral, mas considerando que na altura já havia descobertas a nível da ciência, podiam questionar as verdades teológicas. Eu pergunto se não há nada a dizer nesse aspecto. E, por exemplo, estou a pensar na evolução, na teoria da evolução e na concepção do pecado original e de tudo quando decorre da concepção do pecado original. Mudou alguma coisa no pensamento teológico que tem? Obrigada, Padre Martins, por favor. É só uma pergunta de caráter informativo, não presbiterista. Este movimento chama-se Nós Somos a Igreja, não é? É. Podia perguntar se é verdade ou não que este movimento foi recebido pelo Sr. Embaixador do Vaticano. Dito de uma forma só de carta, justificada em Hipócrita, chamado Nuncio Apostólico, portanto, Pedro não foi conhecido de embaixadores, não é? Mas vós fostes recebidos por um Nuncio Apostólico? Fomos sim. Muito bem. Ele depois responde quando. Não, e vou-vos complementar. É porque na Madeira. São bons, lá fazer uma palestra um dia destes e escrevemos para o grupo também, que tinha um pequeno saudão, como sabe, lá esteve também connosco, a Vicente, e pedimos para fazer com que houvesse um espaço ligado à Diocese, às igrejas, a um salão. E a resposta que nós tivemos, a igreja não tem nada a dar nem espaços a movimentos que a mesma igreja não reconhece. Olha, e mandou-nos para o auditório da RTP, imagina, espero dizer, sinceramente, que aqui, adicionado, vim da maneira só por isto, tenho uma vontade só por aqui, mas cada vez que participo nisto, eu saio mais angustiado e desesperado. Este ano, sei o senhor, não é? Como? Fernando. Fernando disse que achou que nos padres, e é verdade, foram muito mais contundentes, radicais. Conhecem a máquina por dentro, não sabe-se? Aqueles homens, eu também, demos uma vida a isto. Chega-se a uma altura, olhamos para trás, valeu a pena andar nesta enxovia? Valeu a pena entrar nisto? É uma vida, meus amigos, é uma vida, podemos ter outra coisa na vida também. É por isso que pronto, vamos. Aqui está muito bem bonito este conciliável, chamamos assim, faz bem ao coração, é melhor vir aqui ir à farmácia, não é? Mas com as pessoas têm-nos angustiados, sobretudo lá na terrinha que eu vi, porque digo-lhes, eu nunca senti o que vi o Vaticano II. Nunca na minha vida na Madeira senti nada que fosse o Vaticano II. Aqui falo com entusiasmo, eu sei que hoje, na altura, que mandaram o ostracizado do Santo e depois pagaram com a gravaria. Mas é desgruçoante, mas é animador também, é animador. Eu estou convencido, e perdão-me só isto, eu pensei que o Vaticano, o maior muro da vergonha que nos impede de ver a face dos seus cães. Enquanto o Vaticano, como poder, como império, que o Vaticano é império e não é fé, como se dizia a fé, o Vaticano é mais império. Que gasta enquanto não houver uma campanha, mas frontal, aberta. Enfim, é muito bom. Estamos num mosteiro, não é? Numa célula. Mas eu vejo de ficar numa célula, que eu já terminei. É a minha expressão, e gostei muito de saber, porque tinham dito uns aos outros, mas hoje tinham sido recebidos pelo embaixador do Vaticano. Porque é assim, está bem. Já vi. E é só mais uma pessoa. Aqui. A Luísa. Aí é ali? A Luísa. Era a Luísa. A Teresa. E a Teresa. Está ali. Eu só queria dar o testemunho de facto dessa época, porque corresponde de facto a descoberta do grau para mim foi o grau da descoberta do Vaticano, no sentido do concílio, porque foi precisamente nos anos 58 que o cardeal teve o grau de estar a atuar em Lisboa e foi isso que fez com que realmente o grau começasse a iniciar duas equipas, uma em Portalegre e outra em Coimbra. Eu, fazendo parte dessa equipa de Coimbra, foi a época em que realmente, vivendo com o marido dos Pinta Silva, de facto foi a formação das mulheres, dos leitos e das mulheres, foi de facto muito importante e que respondeu e que depois o grau foi de facto saber. Muito obrigada. Pronto, agora. A Teresa pediu a palavra. Vai chegar o tempo, só se puderes. Sim, mas rapidamente, porque já tinha pedido. Calas? Então, a mesa, por favor, quem quer comentar? Eu posso dizer uma palavra? Então, fala. Eu tenho muito medo de não responder de forma correta. Satisfatória àquela intervenção que falava de maior radicalidade por parte dos membros do clero. Tenho pensado muitas vezes e com sentimentos de reconhecimento para com Deus que o mal de muita gente que fracassou com o pós-concílio e que abandonou tudo. O mal de muita gente foi que não, quando tudo começou a ser posto em questão, não tinham possibilidades de recuo. Quero eu dizer, quando se vive uma identificação com a Igreja, e a Igreja é o espaço cultural e religioso essencial das suas vidas, quando isso é posto em questão, para onde é que vão fugir? Ficam sem nada, ficam no vazio. E o que é, a natureza tem o ouro ao vazio, não é? No caso concreto meu, penso que o Frei Bento me corrigirá se não for verdade, mas até pode apoiar, nós tínhamos a graça extraordinária de ter uma possibilidade de recuo, uma identificação com o Evangelho, com um estilo de vida evangélica, com uma comunidade que procurava viver o Evangelho. E, portanto, quando a Igreja é posta em questão, nós sabíamos que tínhamos um upper room para onde fugir, que nos ressourçava, que nos, enfim. Várias vezes aconteceu, na altura dos anos 60, em que muitos dos nossos grandes amigos do clero de Lisboa, particularmente de Lisboa, mas não só de todo o país, se afastaram do Ministério, que nos fomos increpados, nós, dominicanos, por não seguirmos a linha deles. E ficavam muito escandalizados porque nós não saímos também. Mas nós realmente, o facto desta Igreja, do Iker Nunc, ser posta em questão, para nós que não somos desta Igreja, que somos de Jesus Cristo, isso não é claro que era doloroso e difícil, e houve muitas crises por onde passámos, também nós, mas as coisas permitem-nos uma radicalidade diferente. Não sei se com isto respondi, mas era o que eu queria fazer, era responder. Agora, Joana. Eu fiquei admirada com a proposição da Fernanda, porque achei que, tirando o caso da Chão, da Conceição Moita, que nós quatro não tínhamos sido nem mais radicais nem menos radicais, quer dizer, necessário eu termos, se calhar, o percurso mais parecido. Eu estava aqui a comentar com ele que costumo usar uma frase que por acaso hoje não disse: para nós a criança foi com a alma do banho. Quer dizer, mas eu percebo perfeitamente o que o Fernando acabou de dizer em relação ao recuo, mas eu não tenho de toda essa sensação de ter feito a experiência do horror ao vazio. Ou seja, para mim foi um salto em frente absolutamente natural. Daí talvez a impressão de positivo que terei dado, mas em relação ao concílio e ao resto, não fui nada positiva. Quer dizer, para mim foi uma experiência totalmente de falta de, quer dizer, perda de esperança. Simplesmente, olhando para trás, e mesmo na própria altura, isso nem sequer não tive, de facto, a sensação que o Frei Mateus diz, não é? Quer dizer, eles, e por acaso, antes de começar esta sessão, estava a comentar junto com a Ana, realmente o caso do Bento e do Mateus foi praticamente os únicos que eu conheço, são os únicos que eu conheço, que lá ficaram. Quer dizer, o resto daqueles que me copiavam, não é? Portanto, foi muito interessante a maneira como o Mateus agora disse, pensando que os outros andaram para a frente de outra maneira. Não, eu queria aí só muito rapidamente. Eu fui formado numa teologia que afirmava que Deus vivia, que Deus era mais importante que Jesus Cristo, que Jesus Cristo era mais importante que a Igreja. Isso, não é? E as figuras da Igreja eram o que se podia arranjar. É um bocado, as minhas inquietações metafísicas e espirituais e tudo isso alargaram-se sempre, que o cardeal, patriarca, que o Dom Florentino, ou que até o Dom António, pensava, estava marimbando numa determinada altura, marimbando também com o Dom António, quando ele veio e começou a ter determinado tudo, e também é pancada e não tem volta. Relativamente à outra intervenção sobre a teologia, o meu esquema pode ser muito simplista, mas eu tenho a impressão que, de facto, historicamente, o que aconteceu foi que a nova teologia fez o Vaticano II. Não foi o Vaticano II que fez uma nova teologia. E portanto, foi uma possibilidade de escoamento para coisas que já estavam ditas e escritas e contestadas e condenadas e que vieram acima de novo. Portanto, foi o que o Vaticano II podia ter trazido foi um reconhecimento do direito à liberdade por parte dos teólogos. Mas não trouxe uma teologia. A teologia é que tinha feito o Vaticano II. É a minha opinião. Mas houve um encorajamento do Vaticano II para que essa nova teologia crescesse, ou ela ficou também amarrada às veias? Houve um sucesso tal da nova da teologia que o preparou e que ajudou a fazer os textos do Vaticano II, que houve um momento em que os teólogos ficaram cansados e a criatividade esmoreceu. Isso me tem a impressão que isso foi o que aconteceu. E é mais isso do que outra coisa. Vamos ter que encerrar e tomar um café rapidamente. O café é lá em cima, não é? Ah, não, desculpa, é lá embaixo.